Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 10 de abril, em segunda discussão, o projeto de lei 253-A de 2011 do deputado Bernardo Rossi do PMDB. O texto obriga as instituições da rede pública estadual de ensino, denominadas com nomes relevantes da história, a disponibilizar em local visível e de fácil acesso placa alusiva ao homenageado com sinopse da biografia do mesmo. Caberá ao Poder Executivo promover campanha educativa que divulgue aos alunos e à comunidade o legado deixado pelo seu homenageado, todo dia 15 de março, data em que se comemora o Dia da Escola. Reportagem Ronaldo Ribeiro.